Começando aqui o backstage do Chorume, background, backface, back black aqui do Chorume. Black Aqui Black? Porto... é um back Black Black to Decker. Green? Black and Decker. Esperando aqui Anderson El Negrão, obviamente, e o convidado bosta dos homens dessa vez, né? Vamos ver. Porra, Pedro Ivo! Nossa, o cara não vier, Paulo Careca do Amor já está no aquecimento. Ou vamos fazer assim: deixa o Paulo já como convidado. Se o cara vier, a gente quica o Paulo daqui e chama o convidado. Não, ele Eu já tá. não posso quicar a maior celebridade de Feira de Santana, Ah, é verdade. Que Afinal, agora traje para vacinação, ele tá hein, alongando o belo rabo de crocodilo. Exato. Jacaroa, né? Foi de jacaroa, na Curicuca. Jacaroa fêmea, por favor. Para mostrar que é bem verdade. feminino Jacaroa ele. sapata, ele foi jacaroa sapata. Jacaroa obesa sapata, vai. Não. Olha o Não Jardel entendo, ali né? também. Jardel! Caramba, Jardel é gostoso desse jeito, cara. Deixa eu. Nossa, rapaz! Parece o Ken humano misturado com o Arcrebiano, rapaz. O cara foi esculpido pelo Anos de Deus ali, cara. Parabéns, Pelo Jardel. ânus de Deus é muito bom. Parabéns, parabéns aí. Opa! Quanto tempo a gente não viu uma doação aqui, ó, para tomar Nossa, um cufezinho. Um Cufezes, cufezes da. Nesse frio vai bem, né? Nesse frio vai bem um vai. cufezes. Um cufezes quente, né? Olha lá, todo mundo elogiando o Jardel no chat. Que barba foda! Os caras ficam com tesão de ver o Jardel aí, cara. Jardel vai ficar até constrangido de aparecer. Leonardo Eloy perguntou se eu mudei de casa. O cara tá me stalkeando aí. Que isso, porra? Que isso? Mas não, ainda não. A gente só recebeu essa doação dessa cortina para ficar mais bonito quando tivermos no estúdio novo. Estivermos aí. Como que fala? A pessoa que tá. Aí, cucu dando bote, não é isso que eu queria falar, não. Mas vacinados, quando tiver vacinados e voltarmos Ah, à gravação presencial, aí essa cortininha vai lá estar tá no estúdio novo, que Gabriel já conhece o sim. lugar, aprovado pelo. Um belo Aprovou espaço. pelo Inmetro. Aprovado pelo meio metro, né? Que é Meio o metro. pênis de Gabriel é meio metro, né? Aprovado pelo meio metro. O jeito que ele mede o espaço Interessante, né? É um show à parte. Medidas antropométricas, né? Polegadas, pesos, pênis. Antropomeimétricas, antropomeimétricas. Antropométricas. Vamos ver, Juninho falou uma coisa interessante aqui. Meu sonho, olha só essa barba de Juninho. Depois que a gente tiver a barba de Não, Jardel, é uma e vem isso decepção. aqui, até desanima, né, cara? Isso aqui até desanima, mas tudo bem. Ele fala: meu sonho é ter um comentário lido pelo Anderson. Será que ele aprende a ler até o fim do programa? Não sei. Ah, Se for o programa Mobral, que ele entrou recentemente, esperamos que sim, né? só que a Diz ele que tá professora já falou. colando lá, não sei. A professora já falou que vai demorar uns 6 anos aí para reconhecer as Para chegar vogais, reconhecer as vogais. para chegar a ligar as sílabas só. Mas já tá bom, vai. Isso é um gênio. Se ele for gênio Primeiro da sala. Olha o comentário do careca do amor. O careca do amor falou: bata a foto do Jardel, bota. Queremos terminar a cunhada. O Jardel até se deslocou, ficou chateado aí. É claro, né, bicho? Só um pedaço de Tomou carne. Só um pedaço um bucaque aqui, virtual. Todo mundo gozando na tela ao mesmo tempo, é chato, né? Murilo Álvaro falou aqui, ó, fico feliz em ver o Asmar vivo e ao vivo também, né, rapaz? Ah, olha né? só, isso aí é... Que coincidência, não? Que coincidência. Será que a gente frustra ele falando que é gravado? Que é um PNG, que é um PNG. Isso. Né? É um GIF, a gente tá dublando. Não é GIF animado, é GIF dublado. O Anderson Negão é um GIF, né? Daí eu sempre solto um som aqui com a mesma história, né? Das bolas da academia. Seria maravilhoso o negócio. E ele fala meio. É, articular muito, né? Tá dando certo. É, ai, bicho. E aí, o seu convidado vem ou não? E aí, eu mandei aqui que, mesmo que tiver atrasado, para ele entrar, mas. Aí a gente vai deixar ou não? Aí é outra história. Não, é. Okay. Você tem o. Pra ele tentar entrar. Você tem ele no WhatsApp? Como que é? Não. Só tenho ele no Twitter. Ah. Que arrombado, né? Vou te ensinar assim. Então, pede o WhatsApp sempre da pessoa. É justo. Te convidar. É justo. Ah, Paulo Careca do Amor já está no aquecimento. Aê, porra, que puta coincidência. Paulo Careca do Amor. Como que seria careca do amor em inglês, Wesley Zop? Loving Bald. Loving balls. Balls. Loving balls. Gostei. Ele gosta de bolas, né? Também. Todo um careca. Lover balls. Lover balls. Então, vai. Ele falou que é The Rock. The Rock, careca do amor é The Rock. Igualzinho, né? Igualzinho. Achei muito bom. Fernando Alves falou: se fosse mulher, o Zop já tinha o zap da pessoa. E, com certeza, se fosse, já tinha o fosse zap compromissado. Já tinha o zap e o sete copo. Vamos esperar aí, Anderson Negão, que o cara é filha da puta, né? É arrombado. Ele faz 20 minutos lá no WhatsApp que ele falou: já tô pronto já. E por que não entra esse arrombadão? ele tá se aquecendo, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar só numa coisa interessante aqui. Foto de Jardel! Olha essa cara. Não, vamos disfarçar, né? Foi um belo comentário dele aí. É, olha só. Que comentário interessante, rapaz. Interessantíssimo. Olha o peito desse cara. E é peludo ainda, Wesley Zop. Aqui, ó. Tem pelos aí. E aí, parece uma pombona. A parar esse peito dele na dentada. É isso que a gente vai fazer. Nossa, rapaz. Eu comi esse Chester todinho, viu, rapaz? Também tá gado, hein, cara? Não, que isso. Foi o comentário que ele fez. Sim. Só que ele comentou em eslovaco aqui, né? Que não passou aqui a escrita correta. Já vou mandar o link pro careca da Manda pro careca. Caralho, viu? Se bem que não, caralho, por ele estar participando aqui, não é isso que eu quis dizer. Sim. Seu de careca, né? Mal... Ele não suporta os semelhantes. Exato. Só pode haver um. Ainda mais que você tá de bonezinho novo aí, um bonezinho... Não é. É velho mesmo. Pele de capivara aqui, não. É, então, pele de paca, uma pele de vaca. Só tá lavado, não é? Não, mas ele tá duas faces, ele tá duas caras. Você pintou uma face aqui? Não, aqui, ó. Não tá, Gabriel? Não tá meio black and white? Ele tá. É que assim, ele ficou muito tempo tomando sol de um lado, aí tem que ver só Invernizei, né? um lado, Invernizei de um lado. só Ou um senão lado. ele coloca a correia da moto no lugar e limpa aqui, né? Isso sugere que minha moto sempre está com problema. Não sei se você percebeu a sutileza da gramática da língua portuguesa. Oh, rapaz! Falando Olha aí o GIF. Dwayne Johnson Bom falando em The Rock, olha ele aí. Aê, com 17 anos. Não, vocês estão falando do meu primo. E aí, como você tá, Anderson Ernegrão? Estou excelente, os senhores. Não Ah, pagou a conta de internet aí, maravilhoso. não, filho. Travando igual a mãe do Zop depois de cocaína, hein, Depois que faz Ela tá efeito, travada depois que mesmo. ela curte à noite. Melhorou? Mas tá Tá bom. melhor? Às vezes também não é nem internet, sou eu mesmo que tô travando. É ele que Pode fica ser, com um pique, né? Então tá, mas você tá bem? Como que passou essas 2 semanas de folga aí? Nossa, muito bem. Você ligava pra mim todos os dias: quero gravar, quero gravar. Eu gozar, Vocês não sabem é que eu gravei vários episódios, só não lancei. Ah, é? Gravei aí. Ah, é? Fala nos Ah, pô. recadinhos, fala nos recadinhos. Tá, Fiquei sabendo para de aí. web. Fiquei sabendo aí, fiquei sabendo aí que você é um podcaster novamente agora, participa como vários podcasts aí. Nem Tô tô sabendo, muito tô sabendo. triste, triste. Que vida triste, né? Um youtuber sendo podcast. Ah, que Ah, muito declínio, desperdício é muito tá declínio. vendo? E você, Gabriel Barças, 2 semanas, ajudou a Bia na mudança? Ah, ajudou. Ajudei, cara. E inclusive ajudar ela na mudança ajudou a ter uma história para contar nesse tema merda. Porra, que É isso que eu tô coincidência! falando, pô, cara. É Que isso aí, pô. coincidência! E como que foi a mudança? Foi de um apartamento para o outro? Foi de um apartamento para uma casa? Foi do Foi apartamento para a rua apartamento porque para foi outro, despejada? de um apartamento para outro, de uma cidade para outra. Nossa, para onde que ela foi? Hortolândia. Hortolândia, mais perto do trabalho, é isso? Isso, 5 minutos. E mais longe de você, né? Com certeza, né? Só vantagem. Boa, Gabriel! Gênio! Ele que procurou, né? Ele que falou completamente do lado do trampo, seu. Ah, muito bom, Gabriel. Parabéns aí. Você me Obrigado. surpreende. Ainda ele comentou, é para economia de combustível, mas Oh! era irrefletado. Outro Jacaré, meu amor. Esse não é o jacaré banguela, é o jacaré careca. Olha, só temos um vacinado entre nós aí, rapaz. Fala alguma coisa para ver se seu áudio funciona. Alguma coisa para ver se seu áudio funciona? Ó, é uma bosta, como sempre. Mas Puta que tudo bem. Mas tá funcionando. Oh, Às vezes é a sequela da vacina, né? eu quase não reparei no bigode, jacareca do amor, por causa dessa fantasia de papada que você. Jacaré do papo amarelo aqui. Sabe quando o cara usa a máscara no queixo? Tá fazendo. Tudo, olha o comentário aqui do Felipe. Cara, ontem na fila eu fui arrumar os documentos para vacinação e peguei o cartão do SUS e botei aqui, né? Aí eu arrumando as coisas, cadê o cartão do SUS? Cadê o cartão do SUS? Quando eu levei, tava. Pior enfermeira que teve que pegar o cartão encebado ali, né? Sei lá, que bonita sua caixinha de guardar cartão. Não, é sebo de papa. Sebo de papa. Sebo de papa é bom, hein? Então vamos começar aí, o Jacareca do Amor. O tema hoje é puta coincidência, tá? Puta, inclusive, uma coincidência aí, você tá aqui hoje, né? E a coincidência também é o cara que sugeriu o tema, que é o convidado do Zop, não ter faltado, né? É, peraí. A coincidência é ele ter faltado, não dar errado o convidado do Zop. Isso é, isso é até isso é regular. Favor, né? Isso é previsível. Isso é regra, isso não é coincidência. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa, nunca fala sobre nada e de vez em quando tira umas férias de 15 dias aí porque não quer mais aparecer na televisão brasileira, mas estamos ao vivo também pelo youtube.com.br/chorume, ao vivo pelo Twitter, @nectardolixo, e também no nosso grupo secreto do Facebook, @ouvinteslameruxos, é só procurar, mas é secreto, talvez você não ache. E por coincidência, temos ele aqui, o maior careca de todos os tempos, Wesley Zop. Ah, que satisfação voltar a vê-los aqui, mesmo que virtualmente, que estou com teso. Vejo que você está com um avatar aí, um, como que os jovens chamam isso, uma como que é roupinha de jogo? Como que é roupinha de jogo, Anderson? Uma skin, ajuda aí. Uma skin. Você está com a skin do Palmeiras hoje? Oh. Você está na esperança? Hoje é final de campeonato paulista, Palmeiras e São Paulo, é hoje? Yes, baby, mas não, só coloquei porque tô com friozinho. E é só a sua única blusa que tá servindo. É porque ela tem zíper, né? O cara... Ah, não, essa eu não vi. Vai rasgando tudo as costas, mas o zíper fica ali. Eu só tenho que manteigar o corpo e entra fácil, bicho. É só passar banho de porco que... Já entra fácil. Não por coincidência, temos um outro palmeirense aqui, Gabriel Asbar, o homem mais bonito desse Brasil. Exatamente. Só isso que eu não tô é coincidência. Isso você se esforça pra você ser bonito, né? São crimes. Crimes na pele, skincare aí, banho de lama, banho de fezes. Você banho aí, de banha. O caque. Gangbang. Lover balls. Golden shower. É todo um tratamento, gente. Parabéns, viu, Gabriel Asbar. Obrigado. A beleza não é coincidência. A beleza é investimento. E falando em beleza e investimento, temos ele aqui que é o totalmente inverso disso, Anderson. Fala aí, cara. Nunca investiu na vida em nada. Não. Só em jogos. Jogos e carro. E aí, Anderson Negão, só nas criptomoedas ou não? Como que... Eu não gosto de investimento. Ah, não? Você gosta não, do quê? Não, Eu gosto de perder dinheiro. Ah, então. E cafeteiros, e cafeteiros. Então compre curso de investimento. Miojo de cafeteira, miojo de cafeteira. É, que ele mais gosta. E por coincidência, ele, temos ele aqui, Careca do Amor, o homem mais vacinado do Recôncavo Baiano, rapaz. Mais vacinado, todo mundo sabe, porque a vacina é por quilo. Arroba, ele dá 17 doses. O moleque trouxe uma dose de meio litro de vacina. Né, já nem cruzou o braço aqui já. Inchou, né? E por coincidência, rapaz, Careca do Amor se vacinou ontem, no mesmo dia que minha mãe se vacinou também, cara. Até desconfiei que minha mãe fosse a Careca do Amor, mas aí. Era pedir demais. É, eu já teria me matado há alguns anos. Né, se fosse verdade. É, você, é a forma como você mamou em mim é um pouco diferente. Que era menor que um mamilo, vou deixar aqui. Mas tu tá frio de 42 graus também. Vou deixar minha indignação aqui. Era bem instintivo também, viu? Era tático. Era quase um braille, viu? Foi uma babada em braille ali. Mas tá bom, diferente. Tá bom, né? É, tudo bem. Muito bem, e eu aqui gostando do Douglas Ganso, rapaz. Porque, por coincidência, só tem histórias sobre coincidências hoje pra contar, hein, rapaz. Ah, o Guido tá chorando lá, mas tudo bem, a vida consegue, né? Que criança não perde três dedos do pé numa enxadada, às vezes? Quando tá carpindo um lote. Quando tá carpindo um lote, às vezes acerta o pé, né, rapaz? Acontece. Não, o negócio é mijar em cima. Mas aí é natural, né? Já tá se mijando de dor, né? O bicho já escorre. Só direciona. Já escorre pros pés ali. Muito bem, antes de mais nada, antes de começar essa delícia, antes de falar dessa cortina maravilhosa que a gente ganhou aqui de seu Carlão, meu pai aí, que ele falou, não aguento mais ver sua casa desarrumada nas lives, cobra essa bosta aí, de forma mais carinhosa, né? Mas tá, claro, vamos para os nossos recadinhos crocantes, gostosos e papudos aqui. Não, música de recado, porra. Aí. O primeiro recadinho que eu tenho é que eu participei de um E aí Zopeu podcast. Ah, rapaz. Olha aí! Olha! Eu só agora tenho... todos do Chorume participaram. Eu só tenho que lembrar o tema lá que eu não lembro que eu gravei. Não, lá. Você procura também, eu participei lá. Ah, deixa eu procurar. E aí, procura lá. E aí, Jubileu, eu tenho, nossa, o Careca do Amor seu revoltado. Eu tenho uma vaga lembrança, peraí, eu talvez seja vergonhas, alguma coisa assim, vergonhas. Deve ter sido isso. Uma foi de ter participado lá. Uma vergonha tá ocorrendo agora. Eu acho que foi micos, alguma coisa assim, tá? Ouça lá, procura aí, Jubileu, eu participei lá. Queria falar o número, queria falar tudo, mas porra, eu já... Nós aqui já somos podcasters aposentados, tá? Aqui é tipo showball. Você não cobra no showball, né? Uma carretilha, você não cobra no showball, uma bicicleta, né? Showball, os caras chutam pra frente, entendeu? Então é isso, tá gente, o episódio andar. Então procura aí, se quiser também, não vou brigar nem, procura lá. E aí, Jubileu, participei lá. E você, Gabriel Asbar, tem participação ou não? Eu tenho participação, mas o seu já foi pro ar? Já, acho que já tem um tempo aí. Ah, não, então o meu seu, ainda não foi pro ar. É expectativa. Ah, tá, expectativa de ir pro ar ou esse é o tema? Não. Não, gravei lá com o Lobisomem, cara. Ah, rapaz. Oh, aí não dá nem pra falar o tema, que o tema é variado, né? Ah, né, o Lobisomem... Mas foi história. Lobisomem é igual comer um cu, né? Quando você vai gravar lá. Você nunca sabe o que vai acontecer direito. Vai passar cheque. Vai passar um mico. Vai gozar dentro. Ou vai gozar ali no rego pra escorrer pro cu. Você nunca sabe se você vai fazer isso. Verdade. Ou na nuca. Vai mandar na nuca. Vai escorrer. Vai ser na borda pra ficar parecendo um churros quando tiver assim, escorrer. Eu me lembro de nunca mais comer churros na sua casa, né? Porque comia toda quinta-feira lá. É, sempre tinha gosto de merda. Eu achava que eu não vou deixar de fornecer para as padarias perto de você. Vamos cortar churros da dieta, né? Comendo por 10 anos toda semana, tá bom já. Mas tá bem. Então vamos esperar aí na expectativa de um dia sair esse episódio do Lobisomem Hipster, né? Se ele não falecer, né? Porque é uma puta. E puta, você sabe, né? Pode morrer qualquer dia de tiro. Exato. E você, Anderson Negão, alguma participação? Fiquei sabendo que você andou participando de tudo aí. Não, calma, tudo também não. Tudo é muita coisa. Eu também estive lá no Lobisomem Hipster, número 44. O tema foi Anderson Negão. Nossa! Sentia algum problema pra falar? Tinha muito. Eu contei a história do. Histórias inéditas. Não, ele pediu pra eu contar do DQC, o caso que a gente viu. Quando você comeu tudo, Everson, a força. Exato, é isso aí. Mesmo. A força. A força dele, ele te forçou. Foi mais ou menos isso. Força é vetorial, né? A força é vetorial. O careca do amor sabe falar sobre isso. Então, o sentido da força estava ao contrário. Estuprar meu pau, é isso. Rapaz, eu nunca ouvi nada tão sexual e nojento. Tão sexual e nojento. Nem aquele vídeo que ele mandou pra gente, Anderson Negão dando pra cavalo, foi tão. Aquilo lá tem até, ó, às vezes assisto. Né? Tem até uma poesia ali, né? Foi só o cavalo. E por meia hora eu achava que era o cavalo que tava relinchando, mas. Mas o áudio tava ruim. Só depois de ouvir a descrição, né? Só depois de ver a descrição, Anderson Negão, dá pra um cavalo mudo? A gente fica interessado, fica, pô, curioso. Você vai pesquisando review, igual quando você vê um filme, você busca o um resumo na internet. Né? Tem muita coisa, viu? Tem material aí na internet. Muito bem. E careca do amor, você tem algum recado aí? Cara. Pior que não, velho. Cala a boca, vai se fuder. Ah, pra puta que te pariu. Deixa eu falar com o Zop, então. Fala, Zop. Você participa de alguma coisa? Eu tenho um episódio gravado aí, mas ainda não foi pro ar. Ah, beleza, então. Fica no... Deixa no mistério. Fala, careca do amor, o que você ia falar aí? Salve a natureza. Agora que o cara é vacinado, começa com essas bichices. Essas boiolices. Vamos cuidar do clima. Aquecimento global. Iceberg. Vamos cuidar do clima ou tome cuidado com o clima? Eu sou a favor. Sereno é perigoso. Exato. Eu sou a favor de derreter os icebergs, porque aumentando o nível do mar, a praia fica mais perto, né? Menos trabalho para chegar no mar. Menos trabalho. É verdade, apesar de você morar a 500 metros da. Mas ainda são 500 metros. Eu queria só comentar a participação do Anderson Negão no Lobisomem Hipster, porque eu sempre ouvi a história do Emerson com ele no motel, e sempre na versão do Emerson, né? Porque Emerson de vai e conta aquela história, né? Então sim, eu já conto aquela história umas 500 vezes. Virou aí, o stand-up dele, né? Stand-up. Fechou com a Netflix a história que ele deu o cu pro Anderson Negão. Ele chega e ele já começa assim, né? No caminho vindo pra cá, eu tava pensando. Quem nunca deu o cu pro Anderson Negão? E aí, eu ouvi o Lobisomem e falei: eita, que hoje eu vou dar risada ouvindo a versão do Negão. Cara, que arrependimento de ouvir aquela versão do Negão. Por quê? Não, mas eu vou explicar porque o que é risada. É terrível. Eu consegui achar. É um documentário de terror. É porque na versão do, a versão do Emerson, o Emerson é uma vítima. Entendeu? Mas não é a verdade. Olha o Negão explicando que ele foi estrupado. É, ainda fácil. É fácil, cara. É até gostoso rir de uma vítima. Exato. Tem um documentário que é rir, né? Não ri, não ri. Ninguém ri, ninguém assiste um documentário pra dar risada. Até quando é sobre humor, é triste o documentário. A não ser o comentário sobre o nazismo, né? Daí é bem engraçado. Depende da perspectiva também. Ah, não, acho que até a perspectiva da vítima mesmo. Quando é sobre a Anne Frank, eu fico meio chateado, porque ela fica te olhando com a cara de triste, né? Ela verdade. Eu tô achando que a skin que o Zop tá usando hoje é skinhead, viu? Temos um daltônico aqui, skin green. Fabrício Silveira aí, ó, fez um super sticker. Deve ser um cachorrinho chupando manga. A gente não consegue ver aqui o que tomara. É. Tá? Um jacarezinho chupando manga. Mas então é isso. Nem lembro mais do que estávamos falando. Vários recadinhos aqui, né? Perfeitos. Mas agora vamos para a nossa temática. E não é coincidência de que para falar desse tema, temos ele, o menino da voz de ouro, que ele que tem alegria nas cordas vocais, ele que esteve na Copa de 2006, ali, não de futebol, pelo amor de Deus. Eu sou livre. De anunciação de picolés de limão, lembra, Wesley Zop? Que recordação. Ele e Neco Neco na final. Sim, pô. Sim, rapaz. E até Neco, aquela Neco. Provocação, né? Que os caras começavam o meu Neco Neco. É. Neco Neco que tentou trapacear, né? Tentou trapacear, foi pego na trapaça, porque falaram que ele ficaria com a voz mais bonita se engolisse um ovo cru. Ele esqueceu de quebrar o ovo, foi com a casca e tudo, ficou entalado ali. Só três vezes pra morrer na UTI depois, cara. Mas é isso, rapaz. Deus não perdoa quem tenta roubar aí o campeonato de anunciação, ainda mais de Gabriel Asmar. Que ali, rapaz, de forma maravilhosa e majestosa, anunciou: ó o picolé de limão aí. E inovou, né? Falou: meu povo, no fim. Né? Como fala, a cereja do bolo ali. Pra quebrar as regras, tem que conhecer as regras, rapaz. E ele sabe. E todo mundo sabe que o meu povo foi o quê? Foi uma provocação a Neco Neco que estava com o ovo instalado, entendeu? Então, tem um clima poese. O ovo no pomo de Adão. Exato. Tem uma pro parabéns, Gabriel Asmar. Mas... Não mude de assunto, Gabriel Asmar, que você fica relembrando seus momentos de glória. Parabéns. Nem todo mundo é tão de sucesso assim. Olha o Anderson Negão pra você ver, por exemplo, ali. Nem preciso falar nada, dá pra ver que não tem sucesso algum ali. Olha só. Então para de se esfregar na cara dele, Gabriel Asmar, e diga lá, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Puta coincidência! Se já não precisa nem explicação, porque aí, porra, que coincidência a gente não explicar sobre o que é o tema aqui. Nossa. Vamos embora, sobe a música, maestro, pra gente dançar e bater uma punheta pensando em ninguém, pensando em Jardel, obviamente. All this. Denilson está perguntando aqui, cadê os episódios no feed? Vão aparecer, rapaz, se preocupa não. Né? Tudo tem seu tempo pré-determinado, Eclesiastes 3, rapaz, tá? Então estamos aí, voltando aqui com essa temática, puta coincidência, né? O pessoal tava desesperado, achando que o Chorume tinha acabado, só porque a gente fica sem aparecer por 2 meses, não posta episódio do feed. Mas não, né? Antes de acabar, antes do Chorume acabar, a gente vai passar pelas fases, né? Quando o podcast já tá beirando pro fim, né? Tipo, vai comentar BBB. Vai comentar CPI, vai começar isso, entendeu? Essas coisas aí, quando não tem mais ideia. Quando a pessoa não tem mais ideia, vai e descamba pra isso, entendeu? Então ainda não estamos nessa fase ainda, né? Falta, temos lenha pra queimar, tá? Olha o tamanho dessas toras aqui pra ser queimada. falando em tora, ontem, nada a ver com o assunto, né? Nada a ver com a temática, mas ontem, Luiz Vaz, né? Luiz Vaz, não sei se vocês lembram dele. Lembro. Ele faz igual o Anderson Negão, abre umas perguntas lá no Instagram pro pessoal responder, né? Ele recebeu várias perguntas. Sua mãe quer uma nora. Né, só me quero. Aí, eita, eu fui lá colocar também. Sua mãe quer uma tora. Ele falou, porra, essa eu não posso pôr no Instagram. Eu vou responder pela mãe dele. O que eu escrevi? Era Nora, caramba. Né? Mas só pra lembrar aqui, então esse podcast tem muita tora pra quem ainda. Muita nora pra quem lá, rapaz. Vamos lá. Então, vamos explicar o contexto desse tema. A gente estava na nossa reunião virtual que fazemos todo dia das 13 às 22 horas para decidir o tema do sábado. E aí o Wesley Zop falou... uma reunião simbólica. O Wesley Zop falou, temos um hiper, um mega, um super convidado. Que obviamente não é careca do amor, né? Que ele é um bosta. Mas ele falou, temos um super convidado que sugeriu o tema coincidência. O cara tem 22 histórias, uma melhor que a outra, escreveu livros. O cara é o cara é aquele paranaense filósofo que dá conselho de vó, como que chama lá, barbudo, aquele que é gordo também, porra. O Zop vive imitando ele. Não, na hora que você falou. Não, o Cortella. O cara é o Cortella das. O Cortella das coincidências. A etimologia das coisas. A gente falou, beleza, né? Porra. Assunça, né? O Ronaldinho Gaúcho tá no time, você já toca a bola pra ele, né? Mas por coincidência, o filho da puta não tá aqui hoje, né? Mas é que o cara tá morando na Polônia, né? Vai que lá tá frio também. É verdade. E daí a fibra ótica, né? Fica congelada. Careca do Amor pode explicar sobre física na fibra ótica depois aí, quando tiver um tempo aí. Mas Wesley Zop. Ele abre uma aula no Meet e a gente divulga o link aqui. Tá bom. Mas Wesley Zop, por coincidência você trouxe qual história aí? Trouxe 25 histórias para competir com as dele lá, mas como ele não entrou, então eu só vou contar uma aqui a princípio. Vou contar uma de cada vez. Vou contar uma de cada vez. Para não ficar intercalado. Uma dinâmica nova. Por coincidência, uma dinâmica nova. Cara, eu não sou uma pessoa que costuma mentir, mas eu gosto de poder usar a omissão e achar que a omissão não é uma mentira. A ocultação da verdade. A ocultação da verdade, você não está mentindo, entendeu? Você só não está. Não querendo te atrapalhar, Wesley Zop, mas Júnior Camilo perguntou por que não tem ninguém gostoso sem camisa? Porque tá um frio do cacete aqui. Aí, outra, você tem que falar com o Jardel. Ô, Jardel, tira a camisa. Não, capaz. Com o frio que tá, capaz de, na hora de tirar a camisa, quebrar os mamilos congelados, velho. O Paulo Vieira falou, pensei que o Leôncio tinha comido o Zé Jacaré. Então é aquele... O cara acorda com aquele sonho sexual. Fanfic, né? Ele não sabe se é verdade ou não, né? É frustrante. Acontece. Mas e aí, Wesley Zop? Você é o ocultor da verdade. Exato, não costumo contar mentiras, porque eu vou esquecer da mentira que eu contei e vou cair contra a missão. Eu só acender a luz aqui que eu tô me sentindo mascarado, mas tô ouvindo, pode falar, viu? Ah, tudo bem. E faz uns, sei lá, não foi no começo do ano. Tava trabalhando, assim, porque a pandemia freou alguns serviços e alguns serviços mudaram de modalidade, viraram home office. E nesse virada de home office, para mim, aumentou o trampo. Porque eu tenho que agora atender nas casas, enquanto eu podia atender só na empresa, agora tem que atender na casa de cada funcionário. Sim. Então, teletrabalho. Fica mais corrido. E tem aqueles caras que tinham uns PC encostados de 93 e quer que rode o que agora. E nem toda empresa. Aquele que o cara colocava uma capa de plástico quando terminava de usar. Daquele que o Zop. Ainda tava lá. Daquele que o Zop vende ainda hoje. Mas vendo a capa, vendo. Você tem uma ideia, Gabriel Osmar? O cara colocava no imposto de renda o computador, tá? Como patrimônio. Ele declarava duas coisas, o computador e a linha de telefone. Né? Na linha de telefone só tinha quem era top, né, bicho? Não, então, daí eu tava no trânsito e uma cliente ligou falando assim, ah, você não vai vir hoje? É porque eu tô precisando, porque todo mundo tá urgente. Mentira, né? Mentira. Falou, você não vai vir hoje, sua puta paga! Porque puta gorda! O cliente quando liga é mal educado, cara. O cliente quando liga, ele já tá putão. Não, o pior é que essa é tão gente fina, bicho, mas ela me xingou por dentro, pode ser. Mas ela é magra, é isso? Então? também é magra. Daí ela... Aê, pô, olha que texto. E daí eu estava no trânsito, indo para uma outra cidade, mas ainda estava em Americana. E daí ela ligou, ela falou assim, você não vai vir hoje? Eu falei, putz, deu um imprevisto, eu nem estou em Americana, e não sei o que tem. Contei uma história triste, eu falei, tem que... Mas você sabe que isso não é ocultação da verdade, isso aí não. Já é mentira, né? Não, mas sim, eu costumo ocultar. Só que dessa vez eu mentia, por isso que eu tô contando a história. Ah, tá. Mas você sempre que você chama o Zop, ele tá em Campinas. Tem Campinas. Não, mas a não ser se você estiver em Campinas. Aí eu não posso estar tão perto do atendimento. E daí ela falou assim, ah, então você não tá em Americana, né? Eu falei, não tô. E ela é uma pessoa que trabalha home office. E ela já trabalhava home office antes da pandemia. Falei, então essa pessoa não sai na luz do sol, né? Falei, não, tô. E ela, que pena que você não tá, né, em América. Eu falei, não tô. E ela começou a ficar cutucando isso, né? Ah, mas você tem ideia de quando você volta para a Americana? E não, eu falei, mas que papo é esse, né? Que eu daí tô com a bolsa molhada, que pena que eu tô. Tô úmida. Quem dera, foda. Opa, me teletransportei. Começou. Não, mas tô voltando daqui 5 minutos. Relaxa. Eu tava na divisa. Jundiaí, americano. Que a, Achei que a urgência era sua, não minha, porra. Minhas urgências eu atendo rápido, porra. Não, e daí ela sempre cutucando, ah, então você não tá mesmo? Ah, então não... Eu falei, não tô em Americana, né? Puta, e daí olho, puta velho. Puta vagabunda. Não tô. Aí você olha pra trás, ela na garupa da moto ali. Ah, é verdade, a gente tá junto, né? Não, olha do lado, ela no carro estacionado, me olhando no olho aqui, ó. Ah, em americano, no caso, né? Eu falei, não, então, mas é, eu aqui, né, olhando pra ela... No... Não, mas é que eu, como eu já tô indo pra outro lugar, eu já nem considero que eu tô aqui. Aqui eu tava em americana, vai. Foi mal. Desculpa! E ela cascando um bico, ainda bem que ela é muito gente boa, bicho. Ah, puta, conheci... uma coincidência. Puta coincidência, não, rapaz. Uma coincidência, essa vagabunda que nunca sai de casa tá na rua no dia que eu resolvo mentir. Não, e outra coisa, né? Você nunca mente. Quando você vai inventar de mentir, usar a cartada da mentira que Deus te deu. Tá lacrada ainda a minha carta da mentira, deixa eu usá-la, né? É, então. Você falou, ó, faz 3 anos que eu não minto, dá pra... Ah, aqui. Posso usar, e daí, rapaz, ela tinha um monstro que renasce ali... uma coisa que era ali. É, uma carta espelho e percebeu que você é um mentiroso. Agora pra ela você é mentiroso, sabe? É claro, tudo que eu contar pra ela eu vou ter que levar provas. Não, se você falar ela... problema na placa-mãe, ela não vai acreditar. Mas, não, tipo... tem aqui ó, 3 laudos falando da placa-mãe. É, já era, rapaz, já era. Você é mentiroso agora pra ela. Pra ela, eu sou mentiroso. Pro bairro inteiro, porque é fofoqueira. Essa vagabunda aí é fofoqueira, hein? É, porque agora fica saindo de casa, né? É stalker. Se eu fosse você, tinha ligado pra polícia, mandado prender ela, rapaz. É causa ganha. Com certeza. E daí você pode alegar da justiça que tava falando que não tava em americano, porque sabe que ela é stalker e tava querendo se livrar. Agora... Boa. Ó a sua fama aqui, ó. Além de talarico, que já é um mentiroso, é mentiroso, tá vendo? Não sou nenhum dos dois, mas confesso que já menti. Ainda Gabriel Silva, que não sei se ele já contaram pra ele, mas ele é careca aqui, né? Olha só. Ah, não, mas tem grande chance de ser em breve. Não, já é, né? Já é. Já é? Já é, olha só. Como você já consegue encaixar a mão na testa inteira só... aqui. Só tá a savana, só sobrou a savana aqui, ó. Ah, puta coincidência, então, viu, Wesley Zop? Gostei dessa história, gostei. Obrigado. Aí... Você deve ter passado uma vergonha e você merece, tá? Não, pera. Aí... Não. E você, Gabriel Asbar, lembrou de uma puta coincidência na sua vida aí? Cara, que coincidência você perguntar, porque eu lembrei. Teve uma vez que uma cliente me ligou e eu tava na rua. Anderson Negão gostou. Anderson Negão. Vou usar isso aí também. Anderson Negão, ele pensou assim: eu faria isso. Eu tava na rua indo pra academia mostrar bola. E aproveitou ser vacinado. Coincidência. Mas, cara, um ano e meio, mais ou menos, atrás. Gostei. Ficou sério. O negócio ficou sério aqui, porque ele colocou uma data aí. Então data são carteirados do tempo. Já sabemos que é dezembro de 2000 aí alguma coisa, rapaz. Já temos um número para trabalhar. Isso. É, a Bia tava precisando de um aparador no apartamento que ela morava. De pelos no nariz. É, eu ia falar pra ela mesmo. Todas as bailarinas são peludas, que tinha um estufo de cabelo saindo, mas ficava constrangedor, não sabia se era um bigode, entendeu? Não, mas não, aí que tá, não era bigode que subia do nariz pra aqui, né? Era tipo um Salvador Dalí, só que do bigode. Não tinha o que salvasse ali mesmo, hein, rapaz? Não, ela precisava desse aparador nasal, sim. É, sim. Aí, por coincidência, eu usei meus dons de mobiliar a casa dos outros. Seria. Você é um aplicativo de concentração de móveis ali. Né? É tipo um iMóveis, né? Não é? É um iMóveis. Aí, cara, tinha no escritório uma prateleira daquelas de metal, só que era, porra, uma prateleira antiga, então era ferrujada. Mas tétano que metal. Mas 5 milímetros ali de espessura, chapa. Não igual essas que você encosta e ela torce inteira. De tão não essas de latão. Não essas de latão. Era firme. Era ferro boa. Titânio. Aí... Ferro da primeira Revolução Industrial, rapaz. Isso. Nossa, quatro dedos de puro ferro. A prateleira era daquela época. E daí eu falei assim, bom... Que é, vai fazer alguma coisa com isso? Se não for fazer, eu vou querer ela, não sei o que. Consegui a prateleira. Fez chantagem, né? Vou começar a quebrar aqui. Vou começar a vir pelado. Vou quebrar todas as impressoras, que vocês vão gastar mais com impressora do que comprar uma prateleira nova. E o cara falou, não, pode levar. Agora pode. Agora? Vou furar pneu de carro, e aí? Né? Esse cara... Mediante pressão, tal argumentação, né, pô? Aí, o que aconteceu? A prateleira era alta, e daí fizemos aí um estudo de melhor aproveitamento para tirar dois aparadores, cortar ela no meio e fazer dois aparadores. Excelente. Ok. Um para ela e um... Não, acabou ficando os dois para ela. Ah, tá. Aí, pelo jeito, ela ganhou em alguma competição, porque ele falou triste. É, ficou foda. Não. É que, na verdade, eu fiquei triste porque eu senti que o Ganso estava precisando de um aparador. E eu não... Agora? Não. Vamos ver em breve. Não pude comparecer com os móveis. Tudo bem. Mas daí, pô, cortamos lá, pintamos, fizemos um tampo, não sei o que. Pintou de que cor? Branco. Boa escolha. Pintou, e daí, tipo, eu tinha umas amostras de porcelanato. Bibelôs. Mandei cortar e fiz um tampo de porcelanato. Porra! Aí ficou, sim! Ficou top da balada. Aí agora... O pesado. Não. Não? não ficou muito pesado, não. Dá pra carregar sozinho, então não é pesado. 30 quilos. Não, isso aí é o peso do monitor, tá louco? Tá louco, né? Aí agora, um ano e meio depois, ela se mudou para Hortolândia. Ah, é verdade. Você já contou isso, você já falou isso. É que foi no... Ah, foi no back-off. Foi back-off. Aí... Se mudou para Hortolândia, ajudei na mudança e tal, levamos as coisas. E chegando lá, é um apartamento menor. E, cara, é aquela famosa cozinha-corredor, né? Você tem que... É engraçado porque lá, assim... Para você conseguir comer alguma coisa, você tem que fazer os 100 metros rasos. tem que vencer. Se a pessoa venceu, é ela que tá na cozinha. O último que jantou ali foi o Jesse Owens. O Zen Bolt. Mas é engraçado que você tem a porta de entrada, assim, da cozinha de um lado, e do outro lado tem uma porta que você sai para a varanda. E se tem uma pessoa, tipo, na frente da pia ou do fogão, é mais fácil, em vez de você passar por ela, dar a volta pro outro cômodo e entrar pela outra porta. Ah, sim. A cozinha é muito apertada. Mas não vai dar um MC Kevin ali, né? Não, pelo amor de Deus. Não precisa. Mas às vezes é mais fácil dar um MC Kevin do que pedir licença pra pessoa. Às vezes é mais fácil. Depende da pessoa, é mesmo. É, a gravidade ajuda, né, cara? A gravidade ajuda. E dependendo da pessoa, também é mais fácil pular ela do que dar a volta, né? Porque é verdade. Mais curta. Mas daí a questão é o seguinte. Nessa cozinha, tem móveis planejados. E tinha uma banqueta ali que fizeram para, pô, sei lá, pôr duas cadeirinhas e tomar café. Só que, cara, se você senta romântico, ali... Achei romântico. Olhando assim pra porta da varanda, pareceu legal. Ah, mas tá de costa pra porta? Põe um espelho e fica olhando assim. Fica olhando. É. Mas um retrovisor. Pega o retrovisor do carro, põe assim no, do ladinho da banqueta. Tem três do carro, precisa de três. Então... Põe um ali. Mas daí, cara, o foda é que assim, apesar de ter armários, são armários altos, então é, quase todos são inúteis, porque tudo que você quer pegar na cozinha, você quer na tua mão, você não quer ficar alto, subindo em cadeira. Alto assim, 1,5 metro, assim, você fala. Não, acima da porta, 2 metros, 2,10 metros. Precisa de escada, precisa de escada pra pegar. É, não, não precisa, mas você só vai pegar o que tiver ali na bordinha, o que tiver... É, não, essas coisas de armário alto, você abandona, você nunca mais usa. É uma bosta, é uma bosta. Você escorre o macarrão na tampa da panela, mas não busca o escorredor lá. Exatamente. Entendeu? O negócio é abandono. Ganso abandonou o freezer da casa, nunca mais usa, né, Deus? Por isso que eu não tomo sorvete, pô. Eu não alcanço o freezer. Não falo que não gosto, mas é. Pra que guardar o negócio lá no alto? Deus o livre, meu. É, porra. Tem que escalar geleiras pra chegar. Tá louco? Que isso? Pegar lá no Everest um sorvete? E daí, cara, tinha essa bancada ali, só que não tinham as banquetas, então, tipo, era um negócio inútil, porque ninguém ia sentar ali. A filha da puta anterior roubou as banquetas, irmão. Levou embora, lógico. Uma bancada sem banquetas. Ninguém faz isso, cara. E só a bancada sem a banqueta já perdeu o romantismo. É, então. Por mais que aí... você transe dia sim, dia não em cima daquela banqueta. Não, aí não tem nada a ver com o romantismo. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Antes de prosseguir, eu preciso descrever ali como que ficou o aparador. Então tivemos ali, ó, três níveis. O primeiro é o tampo, depois um pouco abaixo tem uma prateleira, e daí quase perto do pé tem outra prateleira. Muito bem. Então, porque antes era uma maior, prateleirona. Três partes ali para apoiar coisas. Aí, cara, porra, faltava um monte de coisa ali para guardar, não tinha lugar para pôr, não tinha... Eu olhei assim aquela bancada, cara. Eita! É a emoção, é a emoção. Jacaré, não, o filho da puta do careca. Bateu o rabo. Ele ia pegar uma prateleira que ele ia ter tem ali e ia mostrar. Oh, também tem uma dessas. É que ele passou o rabo, ele tá se acostumando ainda. Nova anatomia. É. Aí o pessoal ali, pô, não, vamos por aqui, vamos por ali. Aí eu dei aquela olhada. Ah, sexo na banqueta. Sexo mas, porra aqui, vamos por porra ali. Vamos por ali, agora vamos por aqui, É o famoso banqueta sutra, né? E a Bia falou, Gabriel, depois que você terminar com esse entregador aí. Você pode me ajudar na rua. Não, mas daí é a história do negão que estupraram o pau dele. Né? Gabriel, pô, tô vendo esses homens planejados aqui, Bia. Porra. Pera, Bia! Cala a boca! Tramal! Me ajuda, Tramal! Aí, eu lá, no auge da sagacidade, cheguei com o aparador, cara. Coloquei ele ali de frente com a bancada. E como uma espada katana entrando na bainha, cara, ele encaixou perfeitamente, milimetricamente, embaixo da bancada, cara. E daí eu transformei lá em prateleira. Gênio! Que coincidência, cara! Puta coincidência! E assim, por acaso eu tinha uma. Quero mais! Aí é o Tramal. Não, aí é coincidência, porque foi não coincidência. Foi um móvel, foi um móvel adaptado do adaptado. Exato. E serviu perfeitamente como planejado. Perfeitamente, cara. Com uma trena laser, aferi a medida e tínhamos exatamente 90 centímetros e 1 milímetro. E ela encaixou perfeitamente aí. E foi esse 1 milímetro aí de espaço sobrando. Tudo bem que ficou escondido esse belíssimo móvel, né? Mas O tampo ficou escondido, mas agora temos duas prateleiras disponíveis. Exato. Embaixo do móvel inútil. Exato. E outra, você poderia ter dois móveis inúteis. Inúteis, perdão, que seria a banqueta e, né, o aparador, que num apartamento pequeno talvez não, ia, né, não tivesse espaço. Não ia ter onde ficar, exatamente. E aí, novamente, eu perdi a chance de ter um aparador, né, mas tudo bem. Na hora... Acontece. Na hora, talvez você não tenha prioridade. Do caralho, porra, mas tudo bem. Na hora que encaixou ali, pô, foi emoção de Goku e Vegeta fazendo uma fusão pra... Chorando, cara, você se sentiu ali o príncipe do Saiyajin, é verdade. Exatamente. Parabéns. Não, é uma coisa, cara, que não. Você vê o universo, às vezes é uma engrenagem, que as coisas se encaixam de forma coincidente. Parabéns, Gabriel Asbara. Isso foi de mestre, cara. Coincidência do bem. Coincidência do mal. Calma. Mentiu pra conseguir a prateleira, mas tudo bem. Soube usar certo a cartada da mentira. Exato. Muito bem. E você, Anderson Negão? Que coincidência você... Nossa, por coincidência eu não tenho nenhuma história. Puta coincidência! Mas a coincidência é a mesma coisa que regra? Não sei se... Não sei. É porque regra não tem exceção, né? Agora... Coincidência é assim, cara. Então nada, né, Leonardo? No próximo bloco. Tá, você preparou, não é que você não tem. É que tá na cafeteira ainda. Tá saindo. Ele quer ouvir a minha, quer pra ver qual das quatro ele quer copiar. Vou fazer um misto. Um misto na cafeteira é novidade. Olha, que coincidência. Eu vou tentar, vou ver como. E aí, Paulo Careca do Amor, o homem das coincidências, o homem das probabilidades. A gente sabe que Deus não joga dados, não é, Careca do Amor? Joga truco. Joga pragas. Cara, eu pensei aqui em várias histórias de coincidências, várias. E a coincidência é que todas são ruins pra caralho, cara. Tudo bem. Então, fica tranquilo, a gente já ouviu o tipo como é o merda. É, isso aí não é coincidência, não, meu. Eu acho que a gente já ouviu se contando que gozou pra dentro. A gente não espera nada de você. Por coincidência. Eu vou contar uma. Eu vou usar o critério do ser mais recente, né? Aconteceu uma ontem. Uma coincidência, uma porra. Antes, Paulo Careca do Amor. Tutor Jardel Leite, rapaz. Mudou o nome dele aqui pra Tutor. Olha só que gostoso, rapaz. Na verdade, é o Thor. Ah, tu é Thor, né? E Daniel da Nobuzada fez uma doação aqui também pra ajudar na dívida do manicômio. Beijanos na boca de todos, rapaz. Muito bom. Tô beijando, diferente do beijo grego. E quem beija é o ano. Ele que projeta a língua. Também conhecido como prolapso. Como hemorroide. E aí, então? Sim, então... Ontem foi sábado, né? E aí na sexta-feira à noite saiu, né, a notícia aqui na cidade que a minha faixa etária de comorbidade já poderia se vacinar ontem, no dia de sábado. E aí, não, acho que não é faixa etária que diz, né? Acho que é faixa de densidade, é só faixa de densidade. De volume. É, acima de 1.000 litros. Pra ser vacinado, o cara tinha que entrar numa caixa d'água, se ele coubesse, não podia ser. E aí, quando eu vi lá, né, a questão das comorbidades, aí eu falei, pô, vou ter que escolher qual aqui pra utilizar com o argumento. Desse jeito, eu já consigo tomar as duas doses amanhã. Eu pensei que era um bingo na hora, que era pra marcar a cartela. E aí, Chad, falei, eu tava com o Xadia na hora, e o Xadia pegou, começou a mandar pras amigas, né, as colegas de trabalho também, que ela sabia, né, que devia ter alguma comorbidade, e saiu espalhando. Ela já sabia que você não ia fazer ela gozar mesmo, ela já Daí, enquanto o Careca do Amor transava e chorava de emoção que poderia ser vacinado, por ser um porto de merda, o Xadia já mandava no WhatsApp pras amigas, Ali, é. Ela apoiadinha aí. Só não compartilha. Aí chegou ontem, né, o dia da vacinação. Aí eu pensei, porra, 8 horas começa a vacinação, então vou chegar às 6h30 na fila, que é pra pegar um dos primeiros lugares. Exato. Cara, né? Óbvio. Quando eu chego, desci na frente do local de vacinação. Eu não sabia que Xadia tinha tantas amigas, né? Né? Puta que. Cara, eu olhei assim, realmente, eu juro pra vocês que eu não vi o horizonte de pessoas. Era gente, cara, pra caramba. Eu olhei assim e falei. Você tava bem longe do horizonte também. Então... É, bem longe. O horizonte é uma coisa que é sempre longe, né, cara? Por mais que você ande, fica longe pra caralho. É, exato. E aí eu olhei assim, tinha umas. Eu falei, aqui deve ter pelo menos umas 500 pessoas, né? No, medidas oculares, antropométricas, eu falei assim, não, aqui deve ter umas 500 pessoas. E aí eu andando, né? Eu de jacaré, andando até o fim da fila. E aí eu avistei o fim da fila, eu falei, ótimo, ali tá o fim da fila, vou ter umas 500 pessoas na frente. Só que não era o fim Chegou da fila. Chegou o ônibus de amigas da chat. Que fosse. Aquilo era a fila pra você pegar um translado e ir pra fila. O final da fila era uma esquina. Ah, ou seja, mas você foi dobrando, tinha o dobro do que eu já tinha andado de fila. Então, vai até o fim da fila. Cheguei no fim da fila. Aí, obviamente, né, acho que uma regra de filas é você é o fim da fila, quem chega depois fica atrás de você. É um pouco óbvio, né? Normal, não sei se americano também funciona assim. É assim, né? É normal, né? Atrás do último não tem ninguém, né? Vai lá. Exatamente. E aí, chegou uma moça atrás de mim e ficou ali na fila. E eu, porra, são 6h30 da manhã, cara. Vai abrir 8 horas. Você tava vestido de jacaroa, né? Bonezinho de jacaré, verde, né? Por aí vai. Você tava todo cosplayer, né? Alguém mexeu com você sexualmente? Falou, ô gordinho tesão, faz uma gulosa gostosa aqui. O pessoal dá aquela chavecada discreta, né? É, alguma coisa assim. Com palavras, talvez não. Mas olhares. Olhares, sim. Senti uns olhares. Talvez tenha sido o Papa Amarelo, mas. Senti uns olhares. E aí, eu preocupado, né? Porque, pô, 6h30 da manhã, e abrir 8 horas ainda os portões. Então eu ia me vacinar lá para umas 10 da manhã, 11 da manhã, até meio-dia, quem sabe. E falei, você fez o cálculo de velocidade média. Cálculo lá, de velocidade. Exato. E fora o medo de. 30 segundos para vacinar cada pessoa, a velha gosta de conversar. Daí você... e... Fora o medo de nem conseguir se vacinar, né? Porque era tanta gente, medo de não ter vacina suficiente. É verdade. E aí, né, tinha mais de 1000 pessoas na minha frente. Eu olhei assim facilmente, tinha mais de 1000. Porque eu fiz uma continha assim por alto e falei, bom, eu andei aqui uns 600 metros. E por metro quadrado aqui tem mais de uma pessoa. Com certeza. Então, os filhos da puta não estavam fazendo distanciamento. Não era pra ter. Não era pra ter. O bom de ser gordo é que o distanciamento já existe, né? A barriga dá um meio metro de frente, a bunda dá meio metro pra trás, então tá. Ninguém gosta de ficar perto de bunda de gordo. Ninguém gosta de ficar perto de gordo. Tem mais meio metro além do meio metro. Quando peida, melhor ainda. E aí. Tinha 50 pessoas, né? E aí, eu pensando assim, né? Pô, eu tenho que fazer amizade com a galera na fila, que é pra o tempo passar mais rápido, né? Porque você ficar na fila sem conversar com ninguém, o tempo passa mais devagar, então eu vou fazer amizade. E eu tava um pouco, né, reprimido, com apesar de estar vestido de jacaré, eu estava com vergonha de puxar. Jacaré são tímidos mesmo. Jacaré são tímidos, é. E outra coisa, mas peraí, você ficou sabendo que ia ser vacinado na sexta-noite? Isso. Enquanto transava, né? E sábado, e sábado de manhã já tava lá na fila. Aí a roupa de jacaré já tava pronta, então. Já, desde março. Desde que falaram que virava jacaré. E aí? E por coincidência foi a Pfizer, né? Que a que virava jacaré e de fato virou. Mas. E aí eu pensando, pô, como é que eu vou, né, puxar assunto aqui com essa mulher aqui atrás? E aí eu vi que ela tava no telefone, que ela tava, tipo, guardando lugar pra uma amiga dela. O que é errado, né? Mas ela tava guardando lugar pra amiga dela. Não, ela pode guardar o lugar pra amiga dela. É desde que ela depois vai lá pro fim da fila. Ela sai agora. Exato. É. Aí ela mandou um áudio, né? Amigo, eu tô aqui atrás do jacaré. Pode vir. Aí eu falei, eu já virei ponto de referência. Quando chegou, né, a menina, eu reconheci, assim, mesmo de máscara, eu reconheci. Falei, essa menina é colega de Shadia, de trabalho de Shadia. Aí eu olhei assim pra ela, oh, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Você olhou assim, já me masturbei pensando nela. Eu sei quem é. Eu reconheci, pô. Estava nos meus sonhos, meus sonhos molhados. Por coincidência, ela apareceu ali. Por coincidência. Puta coincidência. Puta coincidência. E aí eu... Aí ela perguntou, como é que tá a Shadia? Aí eu falei, tá bem. Aí aqui tava atrás de mim. E aí a que tava do lado falou, esse é o noivo de Shadia? Ela perguntou assim de uma forma, sabe, que magoou um pouco. Só falou isso é o noivo de Shadia? Aí eu falei, isso sim. Não, senhor. Isso, por favor. Isso, cliente. Então... É que eu não reconheci ele sem o roupão aí, Marcelo Pires, no estacionamento da onde a gente trabalha. E aí, acabou que as duas eram colegas de trabalho de Shadia. E aí, inclusive, ela tinha ela tinha até assinado a nossa lista de casa nova, o chá de casa nova. E eu nem conhecia a menina, e ela estava atrás de mim na fila da vacinação, ou seja, uma fila que juntando, acho que atrás de mim ficou mais de 1.000 pessoas, então juntando mais de 2.000 pessoas, eu fiquei exatamente na frente da colega de trabalho de Charlie, de minha noiva. Essa aí foi a puta coincidência. É uma puta coincidência, puta, mas tinha muita gente ali, colega de Charlie, quando ela ficou mandando a mensagem. Só ela gravou uns 600 lugares na fila. Muito bem, uma puta coincidência. Uma puta coincidência. Mesmo, rapaz. Eu trouxe. Alguém que já vai riscar da lista do casamento. Né? Exato. Ou pelo menos o Shadia já vai riscar, né? Agora sabe que ele já é um taradão, né? Mas tudo bem. A história que eu trouxe, por coincidência, eu já contei aqui nesse podcast, rapaz. Opa, mas conta na perspectiva da coincidência. Então, na perspectiva da coincidência. Coincidência do mal. Então agora a gente teve uma do mal, uma do bem, uma do mal. Ah, não, uma do bem. E agora outra do mal, então. E Anderson Negão é um merda, queria deixar isso nos anais. Queria deixar nos anais aqui. Tem que deixar aí, ó. Para é bom. Jogamos o ímpar no telhado. Uma vez marcamos de gravar uma leitura de e-mails, né? No antigo estúdio. Muito bem. Era uma leitura de e-mails que a gente marcava altas horas da noite. Né, é verdade, 10h30 da madrugada. O antigo estúdio era remoto, né? Então a gente podia gravar ali, assim, umas 10 da noite, umas 9 da noite, né? É importante a palavra que era remoto. É bom ter isso aí guardado. Guarda o remoto. Não está na avenida. Não estava e na avenida. Aí, né, naquela leitura de e-mails, tá, iria eu, Wesley Zop e Anderson Negão, ou mais alguém, mas... Seu irmão veio bastante. Não lembro mais. Mas, resumindo, estava eu e Wesley Zop esperando lá na frente do estúdio, né? Relembrando alguns pontos do... do chorume, alguns momentos, né? E já era umas 21h e a gente tava lá, né? Uma rua remota, escura. E aí a gente começou a lembrar do famigerado Aijão, né? E a gente começou a falar, Aijão, no meio da rua, gritando, Aijão. E a gente falou baixinha, né? A gente falou não estávamos... Sempre educados. Estávamos muito discretos aquele dia. E... Ao fim, viam pessoas caminhando com seus cachorros, assim, com seus jacarezes e por aí vai. Mas estavam vindo pessoas e a gente falando, Aijão, e a gente começou a se empolgar. Aijão, grandão! Aijão, seu tesão! Aijão! Aijão, grandão! Aijão! Ai, se eu te pego, João! Aijão! Ai, você lá em casa, João! Ai, João, que corpão! Ai, João, delícia! Ai, João! Ai, João, que pão! E aquelas pessoas se aproximando e a gente inspirado ali, né? E aí nem olhava, ficava, passava a mão no corpo. Ai, João! Os dois sem roupa, um currando. Ai, João! O negócio tá ali. Mecânico, já. Exato, e daí quando o pessoal se aproxima da gente, né, a gente rindo, porque a gente, pô, cascando ri. Quem não ri, né, quem não ri disso? Uma performance dessa. Uma performance humorística dessa de alto padrão, né, quem não ri, né? Aí o cara passou e falou, boa noite, professor. Deu, tudo bem? Boa noite. Ele tava com a mãe dele. É, tava com a mãe. Com a tutora, vai. E o Zop continua, ai, João. Ai. Ah, é, eu não tenho nada com isso. Aquele menino que apresenta nada. E aí eu falei, porra, Zop, olha meu aluno ali, cara. Não, calma, cara. Ele foi indo e o Ganso mudou. É, ficou um lorde. Transtornado, fiquei levemente transtornado. Boa noite, consagradas pessoas. Se sentiu? Boa noite, vizinhança, né? O Ganso se sentiu um jacaré discriminado na fila da vacinação. Esse é o seu professor? É, exatamente. Isso aí. E aí, quando eles foram embora, se perderam no horizonte, junto com pessoas da fila de vacina. Eles olharam pra trás, né? Eu falei, porra, Zop, meu aluno ali, Deus, Zop, não, e daí, né? Tudo bem. Nada demais. Daí eu falei, mas tem um problema, ele chama João. Por 200 metros. E pareceu que a gente é dois pedófilos assediando o moleque, cara. A gente gritava o nome dele. A gente gritava o nome dele com adjetivos assim, gostoso, delícia, coisas sexuais. E tudo no aumentativo ainda. Aijão, João Grandão. Ah, rapaz, e aí? Ué, por acaso foi dessa vez que você foi demitido? Mas aí foi uma puta coincidência, cara! Puta coincidência! Coincidência do mal aí, rapaz! O que aquela família deve ter pensado? Deve ter pensado que eu me vestia de jacaré e saía na rua. Deve ter pensado isso de mim. Deve pensar muito piores, com certeza. Deve ter pensado que eu não tenho aparador na minha casa. É isso, esse você tipo comete de coisa. Atrocidades. É, cara. Mas é isso. O menino deve ter se sentido bem, né? Que adolescente gosta de um elogio, né? Não deu um teto o elogio que o pessoal aceita, né? nem todo mundo tá preparado para receber elogio em público. Aline Salame, Aline Salame falou que eu tô reciclando história. Não, é uma coincidência eu já ter contado aqui, Aline. Não dá essa ideia pro Negão que vai ser uma coincidência de história. Foi uma coincidência, né, pô? Ele, e você já ter ouvido também, Aline. Você poderia ter pulado o episódio e não pulou. É, ou nunca ter escutado. Que coincidência, rapaz. Puta, a Chádia chegou aqui falando, a pessoa nem avisa mais que vai estar no Chorume. Coincidência! E pela história que ele contou, a gente sabe o porquê, viu? Tem álibi, depois você escuta, você vai entender. Não escuta não, não escuta não. Tá gravado. Muito bem, uma história de coincidências aí, que uma coincidência a gente ter voltado a gravar no dia 23 de maio, sendo que amanhã, 24 de maio, é aniversário de ninguém mais, ninguém menos que Anderson Negrão, rapaz. E Denner Oliveira também, hein? E de quem? Denner Oliveira. Ah, se foder, rapaz. E aí? Não vem falar das suas putinhas aqui, não, meu. É uma coincidência. Mas é aniversário de Anderson Negrão, então já vou deixar meus parabéns adiantados aí. Adorei. Vai fazer o quê? 32? 32? 32. 30, né? Mas é 30. Que 2 anos não valeu. Tem que, não valeu. Por que não valeu? Mas se valesse. Não valeu. Se fosse, não valeria. Por causa da pandemia. Exato. Muito bem. Daniel Oliveira falou: coincidência, meu aniversário é ser amanhã com o Negão. Grande Daniel Oliveira! Isso é informação. Isso. Um cara aí fantástico, um cara aí sempre presente, um grande ouvinte, rapaz. Parabéns aí, Daniel. Daniel que me lembra um jogador da Portuguesa, um falecido jogador da Portuguesa. Me lembra ali o massagista do clube de bocha. Lembra ele? Ah, o que massageava munhecas? Usando a pálpebra, ele massageava aí belas munhecas. É que ele era cotoco, ele não tinha. Tudo bem. E muitas vezes ele era usado como a bola na bocha também, né? Ah, porque é um cotoco bem gordo, é verdade. Mas e aí, Wesley Zop, o que, que você trouxe de coincidência aí pra gente? Agora não sei se foi uma coincidência do bem ou do mal, porque a gente começou a classificar aí o que é do bem e o que é do mal. Eu vou considerar que é do bem. Aí que a gente classifica. vocês classificam. Estava eu, acho que no final da semana passada, ou da retrasada. É do mal. Não, foi recente. É do mal, porque depois de 2016 só aconteceu merda na sua vida. Não, mas essa merda não foi na minha vida agora que eu tô contando. Eu tô envolvido. Daí eu tô em casa, tô de boa, e uma donzela me entra em contato e fala: você não quer vir em minha casa, na qual estarei sozinha hoje? Eu falei, sozinha e pelada? Ah, eu deduzi que estaria pelada. Ela não vinha. E aí o Wesley só falou: tô em americano. Não tô em americano mesmo, tô a caminho. Não tenho nada pra fazer, né? Eu vou. Tenho 3 máquinas de cliente atrasadas aqui, mas tudo bem. Aí eu falo que eu não tô em americana. Aí é tranquilo. Aí ele olhou ali no Waze, não tinha nenhuma previsão de gol branco no trânsito, pô. Isso é importante. É uma coisa que eu deixei de alerta ali no Waze. E daí a minha moto, vocês conhecem? Minha moto, ela não tá impecável igual uma 0 km, né? Se você olhar pra ela, Você não fala que é zero quilômetro. Não, não falo. É um item de museu. Um item de museu. Você fala que ela zerou os quilômetros, que ela já fez toda a quilometragem. Toda a quilometragem impossível. Platinou. Talvez eu coloquei de zero quilômetro muito exagero. Se você olhar pra minha moto, você não acha que ela tá andando, né? Você acha que ela não faz, zero quilômetros. Você acha que o ferro velho foi roubado, que o clube de desmanche foi roubado, mas ela anda, ela tá ali, acendeu o farol e ligou, tá bom, é isso. Só que eu, a caminho desta casa, desta donzela, eu passei por um comando, e o comando ele tem esse julgamento. De achar que a moto verdade. Está em alguma penalidade na qual ele não poderia estar rodando. Aí, parei. A tendência de um comando parar um veículo mais velho é muito maior do que um veículo mais novo. Isso daí é matemática, é função de segundo grau. Porque assim, o veículo velho provavelmente vai estar com um documento atrasado, ou alguma coisa não funcionando. Uma lanterninha, um farolete, um farolete. E eu não reparei. Um vazamento de um litro de óleo a cada 100 metros, alguma coisinha assim. Às vezes, tá vazando. Não, mas daí o Zop já vai... Pega ali onde tá o vazamento, põe um tubo que sai e volta pra parte de cima, pô. Reciclando óleo, tranquilo. Por acaso, o óleo eu acabei colocando errado, coloquei no tanque, dá aquela fumaçada. Mas aí também, eu não controlo quem tá atrás, né? Quem quer uma Kawasaki Ninja, não é isso? Foto que sai fumaça, né? Pra se esconder. Uma esquadrilha da fumaça pode soltar fumaça. Minha moto não pode. E aí? Então, daí eu parei no comando, né? Mas eu tava bem confiante. Eu falei, paguei documento e tal. Tá bom. E o cara veio lá ver. Tá bem mal conservada essa moto aí, né? Eu sei, o que eu tô? Aqui é o quê? O RuPaul Drag Race de moto agora. Que porra é essa? De cara, eu não quis falar isso. Eu falei, mas ela tá andando, né? Tá na lei. Desculpa se o serviço público não me dá uma moto nova igual a tua viatura, viu, doutor? Vamos falar de curtis aqui também? A sua cara também tá bem maltratada. Rapaz. Espero que não venha analisar também minha vestimenta. O Ronaldo Esper das motos agora tá... Vou ter que dublar, vou ter que fazer uma dublagem pra sair aqui no comando, porra. Caralho, meu. Agora eu tô parado aqui no Esquadrão das Motas, é isso? Esquadrão das Motas. E daí ele olhou e falou, mas tá faltando a carenagem aqui do lado. Eu falei, mas é só a tampa de proteção ali, não faz diferença. Ele é, mas o fabricante fez porque não faz diferença. E ele sempre procurando coisa. O fabricante, rapaz, não vive nessa vidona que eu chamo de apocalipse, cara. É isso. Exato. Eu vivo num mundo paralelo, bicho. Eu nem tô aqui. Daí ele olhou, ele falou, liga a moto. Daí liguei, achei até que eu tava podendo ser liberado, né? Daí liguei não tinha reparado que minha lanterna estava queimada. Ai, porra, é a única coisa que os caras implicam numa moto, você sabe, né? Eu sei. Pode estar sem dois pneus, cara. A única coisa que não pode estar é com a lanterna queimada. Pode estar com o farol queimado, mas a lanterna não pode estar queimada. Por coincidência, ele falou assim pra você, faltou reparo aqui, né? Aí, na hora que ele falou, eu liguei aqui, ele, e essa lanterna? Eu falei, ok, né? Daí eu olhei lá e falei, ai, bicho, tá queimado. E daí veio outro policial. O outro policial falou assim, ó, 1h, libera o cara. Libera o cara, não vou liberar. Libera o cara. Não vou liberar, não. Não vou liberar, não. O cara é folgado. Eu falei, mas não falei nada. Daí o cara, não, libera o cara. Eu falei, não, mas e o perigo do cara andar na pista, depois esses caras morrem, não sei o que tem. Eu falei, pô, mas... Não tem ninguém na pista, ainda mais no lockdown, quer dizer, Não que eu tava no lockdown. Não, tá. Corta essa parte. Corta essa parte. Você falou, mas tem aquele argumento que o problema é meu. Porra. E aí? Não, libera o cara. Libera, vai prender a moto do cara por causa da lanterna. Libera o cara. A gente tá aqui, vamos ter que virar a noite. Vai ter que chamar guincho. Guincho? Deu guincho que... não, o valor do combustível do guincho não paga essa porra de lanterna. Exato, exato. E daí o cara falou assim, ó, não, tá bom, eu não vou guinchar, mas você não vai poder sair com ela dirigindo aqui, não. Você vai ter que chamar alguém pra levar essa moto. Eu falei, ah, mas é filha da... Puta, né, bicho? Ué, mas que porra é essa? Daí você ia na garupa? Você ia na garupa? Não, não. Alguém levar, tipo, na picape e tal, né? Nossa, mas dá mais trabalho do que. Muito mais! Mas pelo menos eu não pago guincho. É. E não pago multa. E não pago o estacionamento. Conserto, o reparo. Não, pago reparo. O que o cara fez foi assim: ele deu um comprovante, um protocolo de que eu tinha um prazo pra consertar essa moto, senão viria a multa. Tá bom. Daí eu chamei o cara, um amigo meu que morava ali perto, que por acaso, por coincidência, tem picape. Daí ele foi lá buscar e Kel. Esse camarada deu... Ah, não. Kel. Ah, um amigo. Não, você acha que o Kel ia estar acordado 1 hora da manhã? Não. Daí o cara chegou, né, esse camarada meu chegou e era amigo do policial gente fina, do que tentou me liberar. Ô, oh, e aí? Quanto tempo? Começaram a trocar uma ideia. E eu ali com mala, né? Eu carregando a moto ficar, sozinho. Você tem que ficar com amizade com o policial mal, né? Não tem problema. Daí, beleza. Prendemos a moto lá e tal. E daí ele falou, você vai embora comigo? Eu falei, então, não posso, que eu tenho um objetivo a chegar. Deixa a moto na sua casa. Depois eu pego lá outro dia. Mas você ia como? Você ia a pé? Você ia a pé? Ia de Uber, né, cara? Daí liga. Ah, Uber. É verdade. Existe essa tecnologia. Já te esqueci. Que começou por acaso na pandemia. E daí, chamo o Uber. Chega o cara do Uber ali. Demorou pra caralho. Então ficou eu e os dois policiais ali. Amigo do policial, Uber. Amigo do policial também. Mas do policial, gente fina. É, porque o cuzão não tem amigo, né? O cuzão não tem amizade. Não tem. É um bosta. Ficou ali, o cara chegou, trocaram um pouco de ideia ali, daí eu conversei um pouco também, beleza. Ah, então vamos embora, beleza. Montamos, daí eu fui de Uber. Chegando na casa da tal... O Uber falando assim, bom que você tá vindo pra esses lados, já vou ficar em casa mesmo. Ué, o endereço que você tá indo é onde eu moro? Quase! Isso. Na hora que eu cheguei, ele falou, ué, mas quem mora aqui é o Aguinaldo. Eu falei, mas quem é Aguinaldo? Ele falou assim, o policial que tava lá no comando. Eu falei, qual dos dois policiais? Porque um eu até quero que seja. Mas o outro, não sei. Ele, não, do que nós tava conversando, o outro lá eu nem conheço. Quer dizer, o cara gente fina, que liberou a moto para não ser multada, que deixou eu ficar ali para chamar o Uber, eu fui na casa dele, mas não era a mulher dele, tá? Era a filha dele. Ah, ufa! Mas coincidência desse cara ser muito conhecido. É. Mas coincidência ela tá namorando também. Mas aí não é controle meu, né, Gabriel? Namorava um outro policial! Aí puta coincidência! Coincidência do bem, vai. Aí só foi coincidência do bem que você teve aí. Foi só coincidência do bem. O Arthur Cantelli não acredita, mas resolve você. Chamou você de mentiroso aí, certeza que era esposa. Bom, acho que não era. Não. Você não ia perguntar, não era sua obrigação. Não, nem perguntei. Tira graça perguntar. Tira a conta pro policial onde ele morava. Né? Não, você não ia chegar aí, né? E policial nessa casa, né? Quebrar o clima. Você tem um pai ou um marido policial? É, você não ia perguntar. Apesar de que você viu a foto de casamento dela com o policial, mas podia ser muita gente faz teatro de rua. Ela podia ser muito parecida com a mãe dela ali, né? Exato. É, O policial na Blitz chorou, falando: porra, minha mulher tá me traindo com careca, cara. Chorou. Libera esse cara, minha mulher tá me traindo. Pelo amor de Deus, cara. Mas eu sou gordo e você quer ficar ainda provocando esses careca, rapaz. Por isso que o Zop achou ele gente boa, né? Ah, muito bem, Zop. Uma puta coincidência! Uma coincidência, amigo. Eu achei uma coincidência do bem, porque afinal você fez amizades. Mas, e transou, e transou. Não tem como isso ser do mal. Mas às vezes vocês iam achar que era do mal, porque o cara tinha me ajudado e eu ainda fui lá praticar o coito com a filha. Não, o cara não te ajudou porra nenhuma, pô. Não, mas não me deu multa, né? E o que, que esse filho da puta te ajudou? Te parando, te segurando, rapaz? É mesmo. Se foda esse filho da puta. Exato. Ainda tentou pagar uma de bom, falar: vamos liberar esse cara. E o cara, o outro falou: não, se ele tivesse poder de ajuda aí, você já tava comendo a mulher dele muito antes, rapaz. Ah, não, é verdade. O cara querendo te atrapalhar com a minha mulher dele, cara? Onde já se viu? Que clube, que egoísta, mano. Ah, é, tem razão, tem razão. Obrigado por me abrir os olhos. É, então. Puta conhecimento do bem, cara. Exato. Gabriel Osmar, você tem uma outra coincidência aí? Na verdade, eu tenho 3 coincidências. Caramba. Caraca. Mas... Nossa, que coincidência, cara. Quanta coincidência. Me empresta uma. Mas já que o Zop contou essa daí, eu vou contar uma que é a coincidência da coincidência dele, cara. É parecida, é uma história parecida. Mas estava eu ali em casa de boa quando um colega Zop nosso... te chamou pra transar. O Zop me ligou pra aparecer. Rapaz, você tá com a caminhonete? Porra, tinha umas barras pra chamar. O Kiko, né? Tava ali em casa de boa, e daí um colega nosso aí, que eu não vou citar nomes aqui, vou chamar só de Vitor Greco. Ah, sim. Ele... É, não tem nada de nome. Ele me mandou uma mensagem, cara. Falou assim: cara, que da hora sair com uma mina assim, não sei o que e tal. E daí ele falou: segue anexo, segue anexo, foto do corpo. Em 3 esperando dias. Esperando a nota. Em 3 dias. Pá, 2, 3 dias, pronto. E daí ele começou a falar assim sobre descrever a donzela. E eu falei assim: cara. Conheço. Que coincidência. Aí eu falei assim: não, e aí, mas foi da hora? Ele falou: ah, cara, foi da hora, não sei o que e tal. Ah, bom. Daí ele falou assim: não, mas o que eu achei estranho foi na hora de levar embora. Eu falei: levar embora pro gozo, onde ela gritava: Gabriel Osmar! Gabriel Osmar! Eu tava estranho. Levando ela embora, passei numa rua, tinha 2 dementes gritando: ai, João! Tá Mas daí ele falou assim: cara, foi engraçado porque assim, eu perguntei onde ela morava, mas ela não falou muito bem, ela foi meio que descrevendo o caminho. Eu falei: ah. Conte mais sobre isso. Aí a gente chegou no bairro, daí ela falou assim: não, vira nessa rua, vira naquela rua. Daí foi meio que um caminho tortuoso, assim. Ok. Eu acordei numa banheira de gelo sem rir, rapaz. Você pode vir me buscar? Aí ele falou assim: cara, daí eu cheguei no bairro, assim, daí eu falei assim: por acaso era no Parque das Nações? Oh. Ele: é. Aí eu: por acaso ela pediu pra parar assim umas 3 casas antes? É. Aí eu: por uma puta coincidência do destino, o nome dela é fulana? Ele: Filho da puta, você já catou essa mina, né? Coincidência, cara. Outra coincidência. Outra coincidência. Mas a coincidência é o padrão, né? O padrão, cara, o padrão. É tipo assim, todo mundo que passar por isso vai acontecer a mesma coisa. E daí você já vai saber quem é. É verdade. Mas por quê? Por que esse mistério aí? Era só pra fazer o charme? Qual que era? Por que o do mistério? O mistério da casa? Porque de não falar o endereço, de ir guiando, de parar. Porque o Pará Três Casas, porque lembrou a história daquela vez que você foi stalkeado lá pelo ex-namorado. Eu achei que que era a mesma pessoa. Falei, não, cara, eu tava achando que era ela também. Não é, e o ex-namorado voyeur seguindo ali, né? Mas e aí? E aí que era a mesma pessoa. Mas por que ela fazia isso? Não, é porque ela não queria revelar o endereço, mas, porra, não tem como você não ver. Mas se falou para casar antes, você revelou o endereço. Cara, só não, o cara ficar ali 5 minutos, a pessoa entrava, todo o seu plano, todo o seu plano por água abaixo, porra. Vou falar pro Gabriel. O Gabriel vai passar controle aqui e ver se o IPTU tá em ordem nessa casa, porra. Já. Fudeu! tudo bem, tá? Eu não sei. A Aline Salame falou: a pessoa revelou já até o útero e não quer revelar a casa? Tá com tudo medo bem. De descobrir quanto paga de IPTU? Vai tomar no cu, cara. O cara vai vir aqui mexer na minha correspondência, pegar uma conta de água pra pagar. Mas essa coincidência, tá, eu não sei se foi do bem ou do mal. Eu não sei classificar ela. Ah, eu acho que do bem, porque todo mundo transou nessa história aí. Então... Ah, é verdade. Só faltou o Zop não sabe se era do bem ou do mal, porque a menina era solteira. E porque não era filha de policial. Daí ele fala, é certo transar com gente solteira, gente? É certo. Pelo amor de Deus, gente, onde tá ele? Onde tá ele? Que falta de moral é isso? Porque, gente, se a pessoa tá solteira, ela quer ficar sozinha. A pessoa tá se guardando, E você, carequita do Amorito? Cara, acabei de lembrar aqui de uma coincidência. Olha que coincidência. Coincidência, cara. Você foi chamado no chat aqui de Buda mexicano, rapaz. Tá... cara, na universidade, na faculdade, eu tinha um colega meu que gostava muito de fazer bullying, né? Com a gente, né? Cerâmica, né? Bullying. Bullying, cerâmica, de alumínio. Pra depois fazer um cafeling, né? Isso, um cafeling. Isso, no... E aí, ele fazia bullying, né? Basicamente comigo. Por ser gordo, tinha um que era por ser preto, outro por ser... Mas é bullying. É bullying saudável. Não, deixa eu perguntar. Porque o cara fala, você é gordo, mas... Você é gordo, entendeu? Então, tipo, não é só uma constatação da realidade. Agora, não. Alguém seria assim, ó. Você vai apanhar porque é gordo, não emagrecer, vai me pagar um salário. Aí é um bullying. Saudável, porém bullying. Um coach fazendo bullying. Entendeu? Porque, tipo, ó, você é uma rolha de poço, mas... De fato, você poderia ser uma rolha de poço. Um poço de litígio. Você é uma orca. Tá, tem orcas menores que você. Então, você é uma lontra. E entre as lontras é zoado de gorda. Então, não sei se se caracteriza como bullying ou tipo... É a constatação da realidade, entendeu? Você não é gordo, você é muito, muito baixo pro seu peso. Às vezes ele só é um narrador visual, né, pras pessoas. Ele é um narrador visual, muito bom, hein? Audiodescrição ali. Ali, ó. Gordo. Ali tem um baita gordo, eita gordela! Puta que pariu, que cara gordo, bicho. E ele enfatiza, porque ele é um bom narrador. Olha aquela bunda ali, puta lordose, hein? Nossa, rapaz. E aí? Aquela bunda tem um sistema de GPS próprio ali, hein? Porra. As bússolas pira ali. Entendeu? Então, tá. Porque eu vou falar uma coisa, aqui. O pessoal fala que hoje em dia de gordofobia, asiofobia contra asiáticos. Esses dias eu vi no Twitter um cara traumatizado porque ele é esses homossexualzinhos, sabe? Que antigamente a gente chamava de viadinho. Ele de era bichinha, viadinho. Essas bichinhas japonesas, sabe? Era isso. E ele tava falando que foi traumatizado por causa de piadas de pênis pequeno. Então, quando ele ia transar com outros homens, ele tinha vergonha de mostrar seu pênis pequeno ou sei lá. Mas porra, bicho! Todo homem tem medo do seu pênis pequeno. Isso não é bullying, é um fato. É, então, porra, seja homem mesmo que viadinho e mostra o seu pinto pequeno pra galera. Até o Anderson, cara, que tem uma tromba frente e fala, mas hoje tá pequeno, hein? É, mas ele tá ali aqueles 48 centímetros grosso, assim, de uma grossura de lata de Nescau. E ele tá com vergonha, pô. Mas nunca tá grande o suficiente. É isso. O pênis é um horizonte. Nunca tá grande o suficiente, cara. Nunca chega do quando você quer, do tamanho que você quer, exatamente. Sempre aceito 2 centímetrinhos a mais. É, exato. O pênis é um tópico. O pênis é uma utopia, cara. É igual coração de mãe. Coração pulsante. Mas tá, aí... continuando aí. Você e seu pênis pequeno, continue. E aí, ele gostava muito, um colega meu gostava muito de fazer bullying. E ele tinha umas piadas bem específicas. Aí teve uma semana bem específica em que ele gostava de ficar, tipo, fingindo surpresa com eu conseguir fazer coisas. Então, tipo, eu. Ai, respirou, gente, olha só! Olha, gente, ele consegue escrever, gente, olha pra isso. Era umas pessoas bem idiotas. Achei que era só um gordo, mas escreve também. Olha, ele é alfabetizado, gente. Olha, ele consegue carregar a mochila nas costas, gente. Olha pra isso. Mas eu acho que ele não tava nem, tipo, zoando o fato de você ser gordo. Isso pode ser burro. Tipo isso. E aí, o careca do Amorá, ele me zoou porque eu sou gordo. E o cara só achava ele burro. E aí, teve um dia, aí a gente tava pegando uma disciplina que o professor era cadeirante. Ele era deficiente físico, né? E aí, quando a gente chegava na sala, era uma sala que era adaptada, que tinha um quadro mais baixo, né? Pro professor cadeirante poder escrever. E também a tela do projetor, né? Também ia até um pouco mais baixo. Porém, você tinha que puxar a tela do projetor lá de cima para poder, né, descer. E a gente sempre chegava, já estava. Nesse dia a gente chegou e a tela não estava baixada. E aí a gente já sentado, o professor falou: alguém poderia me ajudar e baixar ali a tela do projetor? E aí, um olhou, né? Todo mundo se olhou. Você acordou, né? Você acordou, porque você já tava dormindo, né? E aí eu, né? Solícito, peguei, levantei e fui. Só que ele de fato era muito alto. Até pra mim era alto. Então eu tive que pular. Eu tive que dar um pulinho. No que eu dei um pulinho, o meu colega começou a rir. Olha, gente, ele consegue pular kkkkk na frente do professor que é cadeirante, cara. Que não consegue pular. Que não consegue pular. Isso fora de contexto ficou muito pesado, né? Gente, isso. Olha, ele pula, gente, olha pra isso. E aí quando ele percebeu o clima que pesou a ele. Não, ali, gente. Louco. Aí ele, não, gente, é porque ele é gordo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. E o professor que era cadeirante e gordo, né? Porque cadeirante fica gordo mesmo. Exato. Fica ali, e aí? E aí nessa mesma aula, né, só pra finalizar a coincidência, nessa mesma aula, a disciplina envolvia matrizes, né? Então falava de linhas e colunas. E aí o professor falando, pessoal, a coluna aqui tem que ser bem feita por conta de carros decimais, isso e aquilo. É um colega meu na cotovelada. Olha, hipocrisia da porra. Logo esse cara querendo falar de coluna bem feita. Daí, só que o cara tinha cutucado o professor. Outra coincidência. O bom dele cutucar o professor é que o professor não sentiu, né? Ele cutucou a perna dele, né? Só ouviu. E aí, tinha às vezes que ele, esse professor ia se ajeitar na cadeira, né? Ele botava assim a mão na parte do assento pra só se ajeitar. Só que quando ele fazia isso... É porque quando o cu tá doendo ali, entendeu? Você tem que mudar o centro anal pra não, né, pô? Exato. Quando ele fazia o movimento, cara, parecia muito que ele ia levantar. E vocês, milagre! Não me ameaça, não! Essas aulas foram... Eram muitas putas coincidências nessas aulas. Ele tava assim, né? Ele tá mexendo na cadeira. Milagre! Ah, não! Ô, Mozaqueiro! Eu quero subir os caras. Cara, eu tava dando, já que você falou em coincidências em aula, eu tava dando uma aula essa semana sobre o nazifascismo, né? E sobre borboletas, você sempre encaixa borboletas. É, borboletas é um tema, né, transversal que a gente fala. Todo tema dá pra... Todo tema se encaixa, né? Uma borboletinha, né? No mínimo, uma mariposa, né? Você consegue pôr. Sim, dá pra... E aí, rapaz, tava falando sobre o nazifascismo. E como, né? Um país, né, colapsado... pode ter mirar o seu ódio em outras pessoas, né? Por exemplo, os imigrantes. Eu não consigo imaginar isso, não. É, então, o Brasil nunca sentiu isso, não, né? O Brasil não tem, né? Ódio, né? O Brasil não por tem. Uma classe, ou por um... E o exatamente, o Raindel falou, tava falando sobre planaltos e fascismo, né? Na verdade, planícies ali, planícies europeias e o fascismo. Porque o centro da Europa ali é planície, Raindel. Pelo amor de Deus, cara. Que isso? A falta de planaltos. Não, é, os desplanaltos, né? Os desplanaltos. Então, né, a gente tava ali falando, e os caras olhavam imigrantes, né? Falavam, ó, imigrante tem que morrer, imigrante tem que sair fora, imigrante tem que ser expulso. E eu não tinha reparado que tinha um haitiano que ele chegou pra fazer a limpeza da sala ali, né? E o que aconteceu, então? Ele chegou e eu só tava falando, imigrante tem que morrer, imigrante tem que ser expulso, imigrante não sei o quê. Graças a ele, essa praga de borboletas. Exato, esses imigrantes vêm pegar nossos empregos, né, não sei o que lá, eu falando assim... Assim, o que os nazistas, fascistas e alguns brasileiristas, né, acham, só que ele só pegou a fala, e aí ficou aquela situação meio sem graça, o cara com cara de chateado, né, lágrimas nos olhos, né? Eu tentei colocar um... Era o que os nazistas pensavam no fim, assim, mas... Tipo, o cara, você viu que pareceu que eu tava... O cara passou aqui, né, olha... E ficou uma situação chata, e faz umas duas semanas então que ele tá me olhando assim, com lágrimas de sangue quando eu passo. Foi uma puta coincidência ali. Será que os nazistas, na época, também não foram injustiçados? Exato, será que não aconteceu isso? Né? É, eles estavam comentando de um tio do bar que comentou que... E aí, o judeu tem que morrer, né? Só que passou um alemão, ouviu isso e falou, boa ideia! Boa ideia! Good idea! Sabe das baitas rindas! Então foi uma puta coincidência em aula aí que aconteceu, cara. E, porra, foi chateante, foi chateante. Acontece, né? As duas coincidências são do mal, né? E você, Anderson Negão, lembrou aí de alguma coincidência ou não? Rapaz, vamos aproveitar que o tema é histórias completamente normais. Não é? Até não vem falar. Tem que ter uma coincidência. Fala da bola, pelo amor de Deus, na academia. Não, porra. É um tema completamente normal. Ontem eu ia no mercado e, por coincidência, o pneu tava furado do meu carro. Aí o que a gente fez? Trocou o pneu, colocou step. Pneus furam. Exato, pneus furam. Só que o step tava murcho também. Sim, sempre está murcho. Por coincidência, exato. Sempre está murcho. Fui no posto, calibrei, andei com o carro e amanhã eu vou na borracharia consertar o pneu. Puta coincidência, cara. Isso é a pior puta coincidência, que isso já aconteceu comigo, cara. Nossa, cara, puta coincidência. Uma coincidência. Já aconteceu de furar pneu meu do carro e da moto. Nossa senhora, não é possível. Mas na moto eu não tinha step. Não tem, né? E aí, o que você fez? O que faz? Aí eu empurrei a moto até a borracharia. E aí, agora vai uma. Como é que a gente fala quando a gente. Faz tanto tempo que a gente não grava, que não é polêmica, né? É uma acusação, como que é que a gente tá fazendo? É uma... Denúncia! Denúncia! Música de denúncia aqui. Anderson Negão, não sei se sofre com isso, eu acho que ninguém aqui sofre, mas pessoas que estão comprando carro zero aí, que não sou eu, mas eu vi agora. Sim, eu conheço pessoas. O step... Ele é um pneuzinho fininho assim. É verdade. Que não, é só pra você rodar até a borracharia. A largura da roda é ridícula. Parece uma roda de moto. Parece um pneu de bicicleta. É só pra você até rodar até o borracheiro. Você não consegue prosseguir viagem com o step. Com que você não possa ficar com o step pra sempre e nunca consertar o novo step. Exato, você só pode atingir até, acho que é 60 ou 50, 80. 60 quilômetros. Tá escrito 80 lá. Mas não chega. Não vai. Se você fura o pneu na pista, você vai demorar uma caralha pra chegar em algum lugar. Exato, cara. Furar os dois? E aí? Tinha que ter quatro steps. Já que somar mais pino, cabe, né? Cabe os quatro. Pelo menos mais um, né? Pelo menos mais um. Já que ele é metade de um pneu normal, cara. Exato, devia ter quatro steps, é isso. O Rafael Vital falou: step não é adicional, o vendedor me cobrou 7 mil a mais pelo adicional de step. era um terreno, né, no meio das steps africanas. Ainda foi até barato, 7 mil. Saiu propriedade, é outra coisa. O duro é ir, né? O duro é ir pra lá, né? Mas... Cara, por coincidência aí, o Careca do Amor falou que tá travado. Ah, não. Achei que ele tava travado. Não. Falou sobre o professor dele com cadeira de rodas. E Rafael Vital comentou em sequência. E por coincidência, o nome de palhaço dele foi tirado de uma marca de cadeira de rodas. Olha só. Aí Rafael Vital é palhaço, então? É o Jaguaribe. Jaguaribe, que é uma marca de cadeiras de rodas. Então, parabéns aí ao Rafael Bital Jaguaribe, que ficou um bom nome de palhaço aí, parabéns. Obrigado. Eu pensei que dizer que ele era cadeirante, mas tudo bem. É uma questão de tempo aí, pelos segundos planos do Gabriel aí. Olha a foto do Rafael Bital, ele tem 22 anos, tá acabado, bicho. Ele é cadeirante, mas porque carrega cadeira nas costas, né? Acabado aí. Vem de cadeira. A cadeira que ele usa é uma pessoante, né? Porque vai em cima dele. Cadeira uma pessoante é muito bom. Mas então, acho que por coincidência acabaram-se as histórias e estamos acabando num tempo bom aqui. Dá pra almoçar gostosinho no domingo. Sobe a música aí pra gente finalizar esse episódio maravilhosamente, gostosamente lindo. antes de finalizar, quero contar aí uma coincidência rapidinha que eu já contei. Bom. Mas foi uma das coincidências mais lindas e românticas que eu já vi, cara. Uma vez, né, meus pais moram num bairro pacato, um bairro que não tinha nada, assim, quando... Mas também, né, os anos 80 e 90 não tinha nada, né? Era tudo mato. Tipo, não tinha uma lanchonete, né? Não tinha os negócios... Uma lanchoneta! Hoje em dia, você anda, tem que os caras em qualquer bairro abrem 3, 4, 5 lanchonetes, uns negócios assim. Mas naquela época não tinha. E abriu assim, né, Xade. Ai, a Lindinha, Xade, que saudade de assistir a gente, né? Rapaz, deixa eu tirar esse cara aqui, pronto. Saudade de assistir a gente, Xade. Também estávamos com saudade da sua audiência, Xade. Aí, volte sempre. Largue esse careca do amor que é fria, viu, Chad? Aproveitar que ele não tá ouvindo aqui, né? Pelo amor de Deus aí, né? Ô, careca, voltou. Estávamos falando do Atlético Caído. Só coisa boa, estamos falando. Né? O Arthur Canelli falou pra gente fazer um pix pro Chorume. Eu vou fazer em algum momento, eu só tenho preguiça, tá? Em algum momento eu faço, tá? Não se preocupe, não. Vai juntando esse dinheiro que você gostaria de doar, guarda ele. Você doar tudo de uma vez só quando eu fizer. Pra valer, Investe aí na bolsa aqui. E aí, né, montou uma barraquinha de lanche na frente da casa dos meus pais. E o Wesley Zop um dia combinamos... Ele ia me pegar pra gente dar algum rolê, provavelmente algum rolê no subúrbio, que era onde o Wesley Zop frequentava, né? Festas em estacionamento de fábrica, uns negócios bizarros que o Wesley Zop frequentava. Mas ele parou ali e falou: eu tava com um trintão aquele dia no bolso. Falei, vamos ali comer um lanche, né? O cara aqui faz um lanche de linguiça, pão de queijo, né? Um negócio. Excelente, um vinagrete, um lanche de pernil ali, gostoso, tá? Chegamos ali, sentamos, começamos a papear, né? E o cara fazendo lanche, pedimos dois, falei, desce dois. Falei, vamos tentar. Mete uma caçulinha de abacaxi, mete uma... Vamos passar em batata frita. Quero mais! Você mete aquela caçulinha de abacaxi, jacaré do amor não sabe, mas porra, o melhor refrigerante que tem, muito melhor que aquele Guaraná Jesus de merda que você toma, aquela porra doce pra caralho, aquilo lá é horrível, é só folclórico, mas é horrível. O melhor é o esportivo sabor abacaxi, tá? Mas tudo bem. A gente conversando ali, eu e Wesley Zop, né, filosofando sobre a vida, né? Sim. E de repente o cara olhou assim, você não é o Wesley? O cara falou, o Zop, né, porra? Sou eu. Cidaço. Porra, né? Ele tem uma fama... Se tem uma pessoa que é o Wesley, aqui sou eu, cara. Eu sou mais o Wesley dessa mesa. Sou mais o Wesley. O cara olhou e falou, porra, meu, você comeu minha namorada. O cara cortando ali a linguiça com um facão ali, comendo uma cara de pessoa. Ele apontando com uma faca pra mim. Eu acho que você comeu minha namorada. Deu um Wesley assim, cara, nunca vi. Já... Sabe igual o gato a jato mudando de cor, ficando doente? Ele ficou branco, amarelo, viu todas as cores do arco-íris, o moleque transparecia. Daí ele, não, acho que... Acho que não. Milena, 1986, a gente tava numa balada e acho que você comeu minha namorada, cara. Eu acho que você tá confundindo, porque tinha um camarada que andava comigo. Eu falei, não que sei fazia que esse tipo de coisa. Que fazia esse tipo de coisa. E o ganso cascando o bico. Cascando o bico. Ah, que acho engraçado, né, cara? Porque a situação... E o Ganso falando, o Ganso gritando, puta coincidência! Ai, não! E aí, cara, ele... o cara começou assim, né, falou, contou a história, falou, não, foi tal balada, não sei o que tem, papapá, não sei o que lá. Eu quase matei aquela desgraçada, quase não, esfaqueei. Não, foi preso, bicho. Cara, quase preso, esfaqueei preso. Ela, fui preso, fiquei não sei quanto tempo preso, o cara começou assim. Eu falei, não, eu tenho certeza que não, nessa época eu namorava, né? nem tava no Brasil, nem tava em Americana nessa época. Nessa época eu era gay, cara. Nessa época era virgem, cara. E aquela mina era zica demais. Então foi uma puta coincidência ali a gente ter tido o álibi, né, em loco, estricto senso ali de que Wesley Zop já era talarico há muito tempo. O cara tempo. Nunca foi meu amigo, né, para eu poder falar disso. Mas a coincidência não tá nessa história, a coincidência tá na mina namorar um Wesley... E sair comigo que chama Wesley. Os dois foram Wesley. Sim, é verdade. Essa era a coincidência. Essa é a coincidência. Puta coincidência. E a coincidência encontrar o cara ali, né, rapaz, de lancheiro. Ele tem que reconhecer. Ele teve que comer um lanche cuspido, né, mas. Ainda bem que eu já tinha pego meu lanche, ele tava só fazendo o seu, né? O meu tava com gosto de pênis, de queijo de vingança, pênis. De vingança, ele colocou 4 colheradas de salitre ali. Fez o Zop engordar, né? Ah, foi nessa guinada aí que... Foi aí que virou a chave, foi aí que virou a chave. Muito bem, então esse é o fim desse episódio. Paulo Careco Adalbor, o único vacinado aqui, dê seu tchau aí, com o braço da vacina, por favor. Pessoal, abraço a todos, beijo. Estou do gordo. Estou noivo, viu, pessoal? Estou noivo. Tá, e daí? Opa, para! Para de me provocar! Eu já conversei com o Chadia que a gente tá em dúvida, né? De o Zop vai talaricar quem? Eu e o Chadia, né? Você tem dúvida? Você com esse belo bigode, rapaz? É isso. Eu quero esse bigode besuntado em mel. Ou o Zop vai nos dois, cara. O Zop vai nos dois. Ele não perdoa, não. Anderson Negão, seu tchau-tchau. Falou, negrada. Tchau-tchau. Gabriel Asbar, seu tchau-tchau. Queria agradecer aí a presença de todo mundo e mandar um beijo pro cara mais coincidente, puta coincidente comigo, cara. Gabriel Buzinari. Um cara que tem o mesmo nome de batismo. Essa é a maior coincidência. Mesmo nome de palhaço, tinha o mesmo carro, nasceu na mesma década. O mesmo Pantone, mesmo Pantone de pele. Mesmo Pantone. Atua na mesma área, que é construção civil. O cara é muito coincidente, bicho. A única diferença é que ele é dois Gabriel, né? Ele é dois Gabriel. É. Não, porque ele emagreceu? Porque tem dois ovos. Porque tem dois ovos. É verdade. Wesley Zop, seu tchau aí. Ah, quero agradecer o pessoal que está aqui na live, os que estão gravando, os que estão acompanhando. Muito obrigado. Estava com saudade de gravar. E falou, pessoal, até domingão. Muito bem, obrigado aí por terem participado, obrigado por terem comentado, obrigado aí por estarem nessa enorme coincidência, que é o quê? Acordarmos domingo de manhã para gravar esse belíssimo episódio. E quando, rapaz, vocês tiverem essa semana e ver, pô, as coisas estão se encaixando, os móveis estão se encaixando, eu estou comendo a mulher do guarda, rapaz, eu estou me vacinando, furou o pneu do carro, ou eu estou comendo um lanche que agora um ex-guarda está produzindo, rapaz, você pensa, puta coincidência! Tchau, tchau, até semana que vem, até o próximo episódio! Vocês são lindos.